que te vejo, penando e procurando quem queira contigo viver. Tenho certeza que pensas em voltar, mas que tristeza, já cansei de perdoar. Tu foste embora, amenizaste minha vida, só por isso vou agora sem dizer tua saída. Agora, quem chora é quem me fez sofrer. Eu bem sabia que tu ias padecer. Hoje te vejo penando e procurando quem queira contigo viver. Sempre vivi apurando desaforo. Já decidi, não quero saber de choro. Pois sou bem forte e não lastimo estar a só. Cada qual com sua sorte, Deus ajuda todos nós. Agora, quem chora é quem me fez sofrer. Eu bem sabia que tu ias padecer. Hoje te vejo